Esse cartão postal me serve de portal, me faz voltar. Você me faz lembrar você. Esse cartão postal me serve de portal, me faz voltar. Você me faz lembrar você. Na claridade, na mansidão dessa cidade acolhedora, no berço da felicidade. No fim da tarde, ao olhar te correr pela rua, na brisa do verão que reina sobre a pele tua, teu sorriso insinua que a paixão será tardia. Se havia uma maneira rica de mostrar o bom da vida, não vá ainda, tenho muito a dizer. Bem me quer, mal me quer, bem te quero, bem querer ver. Você nesse cartão postal é como ser. Bem te vi que voa alto buscando entardecer. Bem te quis, bem do meu lado, adulando, dando este prazer. Porque sorri é tudo aquilo que eu quis, então fui o que fiz na foto do chafariz. Enfim, venha pra mim, moscatel do vinho tinto. Crepúsculo do céu é o retrato do que sinto. Crepúsculo do céu é o retrato do que sinto. Esse cartão postal me serve de portal, me faz voltar. Você me faz lembrar você. Esse cartão postal me serve de portal, me faz voltar. Você me faz lembrar você. Eu quero estar no bem-estar, um bom momento. Eu vou me lembrar e caminhar de encontro ao vento. Fazer com que a chuva do mês não me atrapalhe. O dia feito é tão perfeito e Deus bem sabe que desse canteiro flores belas sempre nascem. Orquídeas, margaridas e valérias e marias. E marias e conversas e diversas poesias. E são delas teimosias de fazer você lembrar do lugar que partira cheio de saudade. Luzes de neon no qual rodeiam a cidade. Arrume tuas malas e parta estrada fora. E alguém te espera de braços abertos agora. Rompendo a distância na rodoviária chora. O céu já anuncia a chegada da aurora. Nas idas e nas vindas tenho eu muita saudade. Por isso embora pra felicidade. Esse cartão postal me serve de portal, me faz voltar. Você me faz lembrar você. Esse cartão postal me serve de portal.